Pela Rede USP de Rádio, São Carlos, São Paulo e Ribeirão Preto, você está ouvindo e participando de um Jardim, um Coreto, a Música e a Saudade. O nosso e-mail para que você, gente ouvinte, solicite músicas, uspfm@sc.usp.br. Ou envie uma carta para nós colocando no envelope Rádio USP FM, Caixa Postal 440, CEP 13566 590, São Carlos, São Paulo. Mas nesta manhã de domingo, vamos nós com música. Dona Marta Mendonça Silveira nos escreve pela vez primeira, ela reside aqui em São Carlos e fica atenta às músicas enfocadas em um jardim, um coreto, a música e a saudade, e ela diz que adora quando chega domingo e acorda ao som destas melodias maravilhosas. Dona Marta Mendonça Silveira está conosco e nós agradecemos as suas palavras elogiosas. E ela gostaria de reativar a sua memória com esta composição daquele que nasceu em Botucatu, saudoso Angelino de Oliveira, ou não menos saudoso Paraguaçu, gravação antológica Tristeza do Jeca. Luiz Arruda Paz, maestro arranjador. Luiz Arruda Paz, pianista. Luiz Arruda Paz, que morreu quase que na miséria. Luiz Arruda Paz, com seu talento, regendo seus ciclos, participação do conjunto Titulares do Ritmo, do musicólogo Ari Barroso. Notem que gravação maravilhosa para esta obra, Na Baixa do Sapateiro. Ainda para ela, Dona Marta Mendonça Silveira, que reside aqui em São Carlos, do Marino Pinto. Orlando Silva dá um show de interpretação nesta roupagem belíssima, a composição que foi sucesso na voz do saudoso Nelson Gonçalves, Renúncia. Neste verso tão singelo, minha bela, meu amor, prometo, quero contar o meu sofrer, a minha dor. Eu sou como sabia que quando canta é só tristeza, desde o galho onde ele está. Eu sou como sabia que quando canta é só tristeza, desde o galho onde ele está. Nesta viola eu canto e gemo de verdade. Cada toada representa uma saudade. Eu nasci naquela terra, no ranchinho à beira-chão, todo cheio de buraco, onde a lua faz clarão. E quando chega a madrugada, lá no mato a passarada principia o barulhão. E quando chega a madrugada, lá no mato a passarada principia o barulhão. Nesta viola eu canto e gemo de verdade. Representam uma saudade. que começar o que já estava acabado. Para que persiste se é fato consumado? Sacrifícios eu não farei, nem você também. Insistir neste amor eu já sei que não nos convém. A renúncia é um dom que eu trago do berço. Tudo que há de bom eu já vi, não mereço. A beleza da vida é sonhar, a tendência da nuvem é passar. Sendo assim, as estrelas no céu voltarão a brilhar. A beleza da vida é sonhar, a tendência da nuvem é passar. Sendo assim, as estrelas no céu voltarão a brilhar. Renúncia é um dom que eu trago do berço. Tudo que há de bom eu já vi, não mereço. A beleza da vida é sonhar, a tendência da nuvem é passar. Sendo assim, as estrelas no céu voltarão a brilhar. A beleza da vida é sonhar, a tendência da nuvem é passar. Sendo assim, as estrelas no céu voltarão a brilhar. Bem que eu quis escrever um poema de amor, e o amor estava em tudo o que eu vi, em tudo o que sonhei. E no poema de amor que eu fiz, tinha alguém mais feliz que eu, o meu amor, que não me quis. Mas ela está em nossa sintonia. Nós recebemos do amigo ouvinte, o seu José Maria Botura de Tirapina. O seu e-mail ele será atendido posteriormente. Ele diz que Tirapina amanhece ao som de um jardim, um coreto, a música e a saudade, e nos manda um forte abraço. Nós retribuímos e adoramos, pois o senhor José Maria Botura é um dos maiores fãs da Orquestra Tabajara do Severino Araújo. Obrigado, amigo, pelo e-mail. Mas, vamos nós com música nesta domingo. Nós vamos atender ele que reside aqui em São Carlos, ele que reside na Rua Episcopal, senhor Eupídio dos Reis dos Santos, que diz que adora as músicas aqui enfocadas, e ele faz a sua seleção com esta composição em adaptação do Haroldo Lobo para o nosso arranjo. Zacarias, Chico Carlos canta o tango Aventureira. Francisco Alves, o rei da voz, não poderia faltar em nossa passarela. Em arranjo do Fonfon, do Davi Nasser, que nasceu em Jaú, esmagando rosas. Tudo isto para ele que reside aqui em São Carlos, a Rua Episcopal Sr. Eupídio dos Reis Santos. Nelson Gonçalves, também em nosso coreto imaginário. Do Marino Pinto, arranjo Nelsinho, com belíssimo coro. Nelson Gonçalves defende